Ele chegou pra sabugar geral. Vai amarelar, vai. Palio Weekend. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Não basta ser automotivo, tem que ser Palio Weekend Pancadão. Esse é mais um projeto da empresa Auto Som WM. Auto Som WM, a loja patrão em som automotivo de Castanhal. Pode até copiar, porque som de verdade. A evolução chegou. Palio Weekend Pancadão. A evolução não para. Zebros fracos, os fortes não têm limites pra fazer a galera pirar. Bota a concorrência pra dançar. Cima. Pode vir com uma bazuca. Palio Weekend Pancadão. Ninguém derruba. Yeah. você não dança, o grave te balança. Do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really. Oh, no, God, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, God, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Olá, DJ Fabinho. Fabinho, tudo pronto pro show? Então balança geral, meu DJ. Alto som WM, a loja padrão em som automotivo de Castanhal. E... esse é mais um projeto da empresa Alto Som WM. Ele chegou pra sabugar geral. Vai amarelar, vai. Atenção, seguidores das marcantes. Não tem como ficar parado. Não basta ser automotivo, tem que ser Palio Weekend Pancadão. Fica sentindo tocar. Se nada faz sentido, quando olho você não está. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do Como uma águia, sobrevoei rumo ao infinito, DJ Zelson. fiz um ninho e o águia de fogo me trouxe pro ninho. Como uma águia, como uma águia, sobrevoei rumo ao infinito. DJ Zelison, fiz um ninho e o águia de fogo me trouxe pro ninho. Meu amor, oh, oh, oh, pra contemplar. Vamos botar no 14. Banda Aventura, o voo do sucesso. Como uma águia, como uma águia, sobrevoei rumo ao infinito. DJ Zelison e Juninho e o águia de fogo me trouxe pro ninho. Como uma águia, sobrevoei rumo ao infinito. DJ Zelison e Juninho e o águia de fogo me trouxe pro ninho. Super pop com você, ouvindo Betinho e Josimar tocar. Tocar Alice e Juninho a comandar. Eu junto com a família vou esperar o águia de fogo que vai subir, subir. Águia, sobrevoei rumo ao infinito. DJ Zé, como um sonho bom, você surgiu em mim. Como um anjo a me olhar, sorrindo para mim. Logo me abraçou, dizendo: amor, voltei pra te fazer feliz. Estou aqui, nunca te esqueci. Muito tempo eu passei sem te procurar. Foram tristes dias que vivi sozinho. Com a bazuca, Palio e Candy Pancadão, ninguém derruba. A brutalidade tocando só nos 12 volts. E a concorrência amor, sabe disso. Vamos sair pra namorar. A festa é nossa, com você quero ficar. Ouvir o nosso som que vai tocar. Eu vou príncipe negro, a sensação do meu pará. Eu sou da equipe do Nivendo. Gatinha, vem dançar comigo que eu tô te querendo. Vou dar um beijo na sua boca. Tô nem vendo.